CPM, a missão do resgate, mandando mensagem fortalecer convicção no combate, os mano renasce. No ataque sem medo dos inimigos não tremo. Rap de verdade, os guerreiros convictos sabemos. E no veneno jamais eu desço no abismo, que o tormento sem a paz, o desejo do maligno, que continua sorrindo das armadilhas dos covardes. Na rua, no distrito, ele inspira a maldade. Sem um resgate, sem saída, mais uma vítima atrás das grades, em meia vida, sem perspectiva, sempre na mira da podridão e o preconceito, na tentativa da solução, atrás de dinheiro. Pai, me vendo seu filho preso, tortura no defeu também do desespero. Procura saber e entender que a droga, o crime e o sistema quer te ver na bosta, sem revide com a gema. Vivendo as consequências do seu próprio erro, tendo impaciência no ódio, sem emprego, se não dar o direito de o menor trabalhar. Fatora o dinheiro, não é só estudar. Esperar que a idade chega de braços cruzados não vai dar. Fica tarde, a treta no barraco tá embaçado. Pra lutar pelo salário na dignidade, conquistar meu básico sem criminalidade. Faço minha parte, o rap foi o alicerce. Narro com vontade, Deus é o temor que me concede. Nós escreve o que sentimos, o que pensamos. Investe no ritmo, o nosso estilo honramos. Passando pros manos, só rima consciente. Informando, se armando na poesia, linha de frente. Envolvente até umas horas, fortes ideias. Faz a mente sem droga, é boicote pras novelas. Hip hop não é comédia, música é resgate do sirmão. Nas artérias, luta que alerta, bate no coração. Na missão, é só pra quem acredita. O que eu falo no meu som, aqui não tem hipocrisia. Na minha rima, tenho que ser convincente. Autoestima pra vencer, é necessário sempre coerente proceder. Pé no chão e humildade, bravamente é que cê vê. Na missão do resgate, eu vou fazer o meu resgate. Cachorros outros se latem pra contra-atacar o mal. CP a mil grau, treta alta, chama tá acesa, revolução é a cara. Eu vou fazer o meu resgate. Cachorros outros se latem pra contra-atacar o mal. CP a mil grau, treta alta, chama tá acesa, revolução é a cara. Acionei reflexão pra compor minha rima. Então busquei inspiração no Senhor que me guia na escrita. Me expresso sem asneira, interior paulista, pelo certo pitangueiras. A verdadeira verdade tem que ser dita como é. A receita da vantagem na vida é a fé. Olha, olha os gambé, maluco, fica ligeiro, esforça ré. Sai do escuro, brinca guerreiro, exija seu respeito. Olha o príncipe da paz, em vista em ti mesmo, não se omite jamais. Mas com uma pá de obstáculo, muitas vezes, rapaz, vou me esquivar e não ser fisgado como peixes. Caí nas redes dos falsos profetas, sorri nem entendi, o diabo não faz festa. A honesta caminhada é bom escudo, conserva a rapaziada da podridão do mundo. O cúmulo existente nos dias de hoje, o futuro tornará presente. Fácil se fosse como mel doce, se pá, mas não é não. Amargo do fel podre vai ficar, os moscão sem noção. No mundo cão, a censura terrorizadora, não me iludo não. Na mão da polícia repressora, na escola a professora falou que o rap não presta. Não apoia, vejo os coroa, se interte com novela. O Zé Povim detesta a nossa música, os picos sentem inveja, não gosta da postura. Prostruta o convicção, é o espelho vivo, absoluta revolução dos guerreiros do partido. Hip hop positivo, ótima ocupação, bate forte no ritmo, reforça o coração. Torre de alta tensão, que transmite energia, a luz na escuridão. Deus existe, me fortifica no dia a dia. Viver e sobreviver, vou avante, pá na calçada, na guia, não escorrer meu sangue. E os amantes dos prazeres do maligno, zombar do meu semblante, os vermes maldito adorar. Vou trilhar o caminho que eu posso ter mais confiança. Adaptar no trilho é óbvio, quem espera alcança. Uma bonança virá, não vou sofrer na mão dos covardes. A vingança Deus fará, que cê vê na missão do resgate. Eu vou fazer o meu resgate. Cachorros loucos que latem pra contra-atacar o mal. CP a mil grau, treta alta, chama tá acesa, revolução é a cara. Eu vou fazer o meu resgate. Cachorros loucos que latem pra contra-atacar o mal. CP a mil grau, treta alta, chama tá acesa, revolução é a cara. Iremos